Apareceu a Gerd, que eu falo com o Paulo Neto. Hoje eu vim aqui para cantar a canção Tira-me do Vale, da Media Lima. Desde já quero pedir para você para que se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like nesse vídeo, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Um beijão no coração. Paz, Senhor. Sei que pequei, sei que errei. Ninguém é santo como ele é. Sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. Escravo do edito jamais. Nos meus pecados ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, eu era cego, mas agora eu vejo. Sei que pequei, sei que errei. Ninguém é santo como sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. O inimigo já foi envergonhado, não sou escravo do Egito jamais. Os meus pecados ele perdoou há 2000 anos atrás. Isso aí.